Não vou ser o juiz que decide quem fica vivo desse tipo de poder, cuzão. Eu não preciso, reservam pra mim só um caminho pro status. O do refém, pânico, encharcado de álcool. Quero fugir do desastre arquitetônico. Só que a Rossi não dá visto pra avião supersônico. Cansei de ver, mano, feliz, orgulhoso, com seu Browning belga, ponto 50 novo. Condecorado com tatuagem no braço, simbolizando o gambé que ficou em pedaços. Mão pro alto, né? O máximo que eu posso chegar. Deixa o Arthur milionário, dá asas pra eu voar. Sala de chat, intercâmbio em Nova Jersey. O Chiquinho Scarpa Júnior tá pronto pra ser chefe. Com 12 anos, adesivo de 100 países na mochila, igual o Papa falando mais de 60 línguas. Pra mim não dão Land Rover pra fazer off-road. A aventura é pular muro e buscar o rango de hoje. Pra aquele limousine no crime, se no final do filme o laudo aponta no meu crânio, 3 balas de rifle, vaca enfia no cu. Sua bolsa, seu colar, não vai se masturbar, gozar vendo o PM me matar. Os moleques só precisa de um exemplo de glória. Vê um da favela vencendo sem pistola. Não quero o poder que o sistema oferece através do refém, cuzão, fazendo prece. Quero o nome na calçada da fama sem morte, ser exemplo de vitória sem fuzil no carro forte. Não quero o poder que o sistema oferece através do refém, cuzão, fazendo prece. Quero o nome na calçada da fama sem morte, ser exemplo de vitória sem fuzil no carro forte. Presidente, põe a primeira dama no puteiro. Mesmo com 1000 clientes, vai ter nojo do dinheiro. Nota suja com lágrima, fruto de dor. Não tem valor, é conquista sem sabor. Quem não preferia sem velório? Comprar um carro com computador de bordo. Pedir pro corretor a conta pra depositar. Pra amanhã eu pegar a chave do AP de vista pro mar. Queria minha filha na montanha russa. Sem lembrar do grito de dor de nenhum filho da puta. Também sonho com o mundo sem grade, sem lança, sem miolo de segurança perto das crianças. Imagina o sorriso do tio mais humilde trocando madeirite por uma goma estilo Alphaville, tendo CEP, endereço pra nunca mais no crediário. Ser discriminado porque é favelado, os cu critica, mas insisto, acabar de fal. Quem de quintal tem esgoto com porco tipo curral. A criança que não anda só tem um problema, não ingere carne nem leite, desnutrição extrema. Barrigudo, inchado, só pro sistema é saudável. Com sistema neurológico afetado é robô pra ser dominado. Na certa não vai almejar cargo político, mas vai mandar fita de vídeo torturando seu filho. Não quero o poder que o sistema oferece através do refém, cuzão, fazendo prece. Quero o nome na calçada da fama sem morte, ser exemplo de vitória sem fuzil no carro forte. Não quero o poder que o sistema oferece através do refém, cuzão, fazendo prece. Quero o nome na calçada da fama sem morte, ser exemplo de vitória sem fuzil no carro forte. Igual Zico, driblei todos os convites. Hoje era pra eu estar fazendo atentado com o dinamite, explodindo o fórum, matando o promotor, lançando o best-seller As Mil Faces da Dor. Eu disse não pro magnético com senha, contudo era só pôr o clone e digitar pra ter o lucro. Pensei no carrinho, lotado no extra, também no diabo rindo com buraco na minha testa. Vejo os mano oferecer TV, computador, da carga que catou e o satélite não rastreou. Pente o laptop, Sony Vega, fio com plasma, plaquei de nota bala, mas no fim sei como acaba. Em outra carta da cadeia, em tom de despedida, indo pro saco envenenado, porque matou polícia no gabinete do político. Tem seu boneco, igual ritual voodoo, enfia agulha e bate prego, te faz ir pro aeroporto, buscar sua chance, engole droga e na Europa, toma laxante. É um 147, um carro forte com grana só de bazuca, assina o nome na calçada da fama, engaveta seu sonho de gerente contábil. Não tem carteira pra você estudar sentado. Meu povo quer cargo político, poder aquisitivo, não quer status com sangue de rico. Não quero o poder que o sistema oferece através do refém, cuzão, fazendo prece. Quero o nome na calçada da fama sem morte, ser exemplo de vitória sem fuzil no carro forte. Não quero o poder que o sistema oferece através do refém, cuzão, fazendo prece. Quero o nome na calçada da fama sem morte, ser exemplo de vitória sem fuzil no carro forte. Não quero o poder que o sistema oferece através do refém, cuzão, fazendo prece. Quero o nome na calçada da fama sem morte, ser exemplo de vitória sem fuzil no carro forte. Não quero o poder que o sistema oferece através do refém, cuzão, fazendo prece. Quero o nome na calçada parte. Ser exemplo de vitória sem fuzil no carro forte.